dizer, todo mundo tem. O problema é que falar dá sempre errado. Alicate perigoso, bebê chorão, carteiro inteligente são fatos da vida. Mas olha um homem indo de joelhos para Aparecida. Se ele não tem com quem falar, o que pergunta alguém para se informar? Quantos mil tratos necessita para restabelecer uma confusão que afaste o inexorável sem nenhum remorso? Quem é quem pra dizer quem é o quê? Do seu talher, reparou que o coletivo tava sem chofer? Se eu apanhar uma goiaba, eu posso comer? Amar é dever, dever é poder, poder é querer, querer é talvez, pagar sem levar, lavar sem passar, mulher sem par, internacional, coral, sorrir. E para de botar esse dedo pra mim! Quem é quem pra dizer quem é? Bala, bully, bolo, billy, baba, bife, bunda, balde, bonde, banzo, bisca, besta, lata, bolacha, bole, bole, bufa, tranca, francamente, bonequinha, bilbo, burger, big miss, come on baby, wanna kiss, vai voando pra Lisboa, minha doce professora, traz biroscas, um boulevard e o autógrafo Fernando Pessoa. Quem é quem pra dizer quem é?